Sexta-feira das horas da noite, então se liga aí, pronto pra dar um rolê. No outro espelho já era um abraço, e que Deus ilumine meus passos. Tchau mãe, tchau pai, vai, até amanhã eu vou na fé. Meu escotão louco daquele jeito, tira até só eu sou suspeito. Não devo nada, sigo na pista, ha, ha, sai pra lá, ziga. Quadro preservada, nem rola, o negócio doidão é as codona. Vem, então venha com a nossa cota, com os malotes, só for agora. E os loucos, liga os doido, liga as mina, bum bum, sintoniza a rima, ha, ha, bem louco. De rolê em Sampa, rolê na madrugada, instalada até umas horas. As mina de bunda de fora, vagabundo tá na pista e os tira vem na bota. No percurso várias gatas eu vejo a trilha sonora do gueto. Elas me olham, mando um beijo, sou gangueiro, sou maloqueiro. Só quem se liga, liga no som, hip hop underground no ar. Para somar os mano, as mina, de mãos para cima. Se ligue na batida, hey, alternativa. Só quem se liga, liga no som, hip hop underground no ar. Para somar os mano, as mina, de mãos para cima. Se ligue na batida, hey, alternativa. 11 horas aí, dedão, vambora se demora. É agora, fecha a porta. Então, cadê o Betinaz? Tá bolado? Um, dois, três, quatro, quinta marcha. A milhão, estrela marginal, marginal. Sou sem maloqueiro e tal. Se liga aí, um tira paga um pau. Eu tô na minha, fazendo o meu corre. Hey, hey, vê se não fode, din é bom. Quem é que não quer? Corra atrás, mas não sou de mané. Aqui na banca, só mano de fé. Então se liga, sai fora, Zé. Somos gangueiro, somos maloqueiro. Assim que é, assim que é. Só quem se liga, liga no som. Hip hop underground no ar. Para somar os mano, as mina. Se ligue na batida, hey, alternativa. Só quem se liga, liga no som. Hip hop underground no ar. Para somar os mano, as mira, de mãos para cima. Se ligue na batida, hey, alternativa. Hip hop underground, soma, se ligue na base, bumbo xingão. A sintonia é um giro total, na noite verão, Brasil carnaval. O clima é bom, as mina mil graus, os mano também. No mostrar, curtindo na noite, black total. Cerra uma treta, porra não dá dessa. Tamo bem a voz, esquivo que não presta. Deixando de lado toda essa pressa. Chega na ideia, use a cabeça. Faça o que mereça, interessa o endereço. Onde eu moro, onde eu vim, qual é meu preço. Tá com partes da sua liberdade, mas na verdade, muita humildade. Curtindo a noite aqui na cidade, cantando na base, bem à vontade. Os mano e as mina, de mãos para cima. Só quem se liga, liga no som. Hip hop underground no ar. Para somar os mano, as mina, de mãos para cima. Se liga.